Todo céu era de anil, todo um valia mil, qualquer anel já nos casava. Água fresca no cantil, mãe e mão mesmo sentiu, o nosso amor acentuava. Bomba que não explodiu, moça que ouvindo um piscio, num sorriso estancava. A vitória com louvor, safra boa ao lavrador, e que se eternizava. Ave que escapuliu, ganhando o céu se abriu, liberdade que chegava. A magia do amor maior, sublime amor, que o mundo todo esperava. Vai ficar assim e até melhor, nada de por fim ao nosso amor maior. Os dois sempre irão num ir e vir, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Os dois sempre irão num ir e vir, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Era um palco pro ator, microfone pro cantor, o de menos que somava. Tele tinta pro pintor, num momento inspirador, que até Deus se inspirava. Batucada no apogeu, Luna, Marçal, Eliseu, e a plateia adorava. Dia de festa no mar, pra saudar Iemanjá, que ao povo abençoava. Preta velha abençoou, o terreiro se abraçou, e o batuque anunciava. Vento ruim, vento levou, a poeira assentou, era o amor quem festejava. Vai ficar assim e até melhor, nada de por fim ao nosso amor maior. Os dois sempre irão no ir e vir, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, se lá, sol, fá, mi, ré, dó. Os dois sempre irão num ir e vir, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, se lá, sol, fá, mi, ré, dó. Os dois sempre irão num ir e vir, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, se lá, sol, fá, mi, ré, dó. Os dois sempre irão num ir e vir, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, se lá, sol, fá, mi, ré, dó. Ô sorte!